saiu cedinho de casa e botou sua mochila nas costas. Tô novo e valente, inteligente, com várias perguntas e respostas. Pensa, mamãe, prometo a senhora que vou estudar, ser bem sucedido pra que algum dia eu consiga tirar a gente desse lugar. E assim partiu, como era o costume de todos os dias: levantar cedo, escovar os dentes, fazer oração com a família. E ele sonhava, quem sabe ser jogador de futebol, jogar no Flamengo e na seleção, fazer muito gol igual o Gabigol. Enfim, era somente uma criança, só pensava em brincar, só curtir sua infância. Imagina você, seu filho saindo só pra estudar, e tromba um filho da puta atirando pra matar. Qual seria a sua reação? Encontrar seu filho morto, esticado naquele chão. Tudo culpa do Estado, a ordem vem lá de cima. Deram carta branca pros botes e eles apostaram em quem mais elimina. Ei mãe, seu coração tá machucado, não era o que queria ter essa despedida. Hoje fui alvo de um assassino do Estado, matou a sangue frio, ceifou mais uma vida. Ei pai, seu coração tá machucado, não era o que queria ter essa despedida. Hoje fui alvo de um assassino do Estado, matou a sangue frio, ceifou mais uma vida. Ele não queria uma mochila preta, com medo de ser confundido. Será que não viram uniforme ou me confundiram com um bandido? Me atiraram sem dó e sem dor, pura maldade, quanta covardia. Pacote anticrime não serve pra burguesia. É nosso povo que está na mira, sofrendo, enterrando os filhos teus. Quem cria essas leis absurdas sobe no palanque e promete em nome de Deus. Nunca assumir um erro, vocês acham normal a criança ser morta? Ou tu é daqueles que nota só quando bate em sua porta? Até quando vão nos atirar, hein? E ficar por isso mesmo, mesmo se vir uma indenização, meu filho não volta, cê tá me entendendo? Só vai ficar na lembrança de todos que eu amou aqui nessa terra. E eu procurando justiça, seguindo adiante no meio da guerra. Cês não vão fazer eu calar, não. Tá declarada essa treta com o Estado, que sobe no morro matando geral, dando tiro pra todos os lados. Tiro que tirou a vida de um inocente de 14 anos. O blindado acabou com o sonho de quem só tava estudando. Ei mãe, seu coração tá machucado, não era o que queria ter essa despedida. Hoje fui alvo de um assassino do Estado, matou a sangue frio, ceifou mais uma vida. Ei pai, seu coração tá machucado, não era o que queria ter essa despedida. Hoje fui alvo de um assassino do Estado, matou a sangue frio, ceifou mais uma vida.